Acabamos de ouvir aqui Jay Wacker com as músicas que vinham do primeiro álbum, do primeiro e segundo álbum. E a partir de 2005 veio mais dois álbuns, né? É, em 2004 eu lancei o Vendo a Mim Mesmo, em 2005 eu lancei o Você Não Me Conhece, em 2007 eu lancei o Formidável Mundo Cão, em 2009 eu lancei o Alive in Brazil, em 2011 o Umbigo Bunker e esse ano eu lanço mais dois O CDs. Alive em Brasil já foi, né, um apanhado dos teus quatro álbuns, né? O Alive foi um apanhado, mas assim, algumas músicas já com, todas elas num formato ao vivo, com arranjos ajustados para esse formato, então estava na hora de registrar, eu tenho o maior carinho pelo trabalho, assim, então músicas que estavam no primeiro disco, já com outro arranjo, como A Miragem, e A Ponta de um Iceberg, Assim de Repente, é um trabalho que é muito prazeroso também, eu fiquei muito feliz com o resultado, assim. Eu agora partindo para o lado aqui da composição, a gente percebe aqui nas composições que tu tem uma alma rock and roll em todos os sentidos, né? No sentido do arranjo de algumas canções, né? E também nas letras, né? Querendo chamar a atenção para certas situações, certos plots que são característicos da, né, da de certo de uma sensação que é provocar, né, provocante, que é do rock, né? Mesmo assim, a gente percebe que tu também não deixa de, pelas melodias, também tu conseguires apaziguar, né, essas letras mais pesadas, entre aspas, né? No disco mais recente, que é o Umbigo Bunker, de 2011, tem uma música que é bem, que tem uma melodia de balada bonita e tal, e a letra absolutamente ácida, corrosiva. Isso é uma característica realmente do meu trabalho. Eu tenho isso. É um trabalho que nunca, nunca foi e nem será solar. Eu não sou assim, né? Então não adianta forçar uma barra e nem forço mesmo. Então você nunca vai me ver num show sorridente cantando, sei lá, Descobridor dos Sete Mares, sabe? Uma coisa assim. Pois Entendo, entendo. bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. É a beleza do sombrio, né? Há pouco atrás você citou The Cure, por exemplo, né? Que traz, né, Tem essa isso, beleza. é bastante, é um trabalho assim, essencialmente ele é melancólico e ele é cinza, ele é meio nórdico, assim. E as letras, sim, as Entendo. letras são, eu gosto muito de trabalhar, eu acho a língua portuguesa uma maravilha, que bom que eu falo português e que eu posso brincar com essa língua, eu adoro as possibilidades fartas que a língua propicia. E eu adoro mergulhar na língua portuguesa e trabalhar mesmo, brincar com a poesia. E é um prazer trabalhar com a língua portuguesa. Eu tenho coisas assim muito ácidas, corrosivas também nas letras e debochadas e às vezes sarcásticas. Né, coisas de, então eu oscilo entre o deboche, o sarcasmo e às vezes a coisa romântica, mas nunca romântica, meu amor, volte para mim que estou com saudade. Uma coisa, o dia desses ilustra bem, preciso poder também, a pessoa refletir. A minha ambição é essa, assim, é sempre fazer a pessoa ficar com e percebendo aos poucos o que está sendo dito ali, assimilar e com isso, sei lá, eu acho que a nossa função é tentar fazer a pessoa se deslocar para algum lugar, mas sair fora. Uma escolha, né? É uma É, escolha, na verdade, né? eu quero provocar nas pessoas, eu quero comover, eu quero que as pessoas se emocionem. Nossa ambição artística é essa, né? Então eu tenho essa coisa no meu trabalho, eu Ligar tenho o maior. lado do ser humano, É, né? Que é muito, um muito. lado mais escondido, né? Um lado Sim, noturno dele. situações de situações engraçado, nasce muito da observação, tanto exterior quanto interior. As coisas que estão me perturbando, que estão me incomodando, que estão, enfim, tudo isso acaba sendo virando música. Eu preciso extravasar essas sensações em forma de música. É um jeito, uma válvula de escape que eu tenho, assim, eu coloco tudo em música, assim. Então, E o Jay, quando ele compõe, ele é um personagem ou é o próprio Jay mesmo? fazendo uma observação da própria vida, ou querendo exorcizar alguns demônios. É, então, é o que eu falei. Muitas vezes eu consigo, como um cronista, me colocar absolutamente como um observador de uma coisa que aconteceu, e eu consigo contar uma história a partir de uma coisa que aconteceu, que eu ouvi falar, que eu vi na TV, que eu li no livro, no jornal, ou que um amigo me contou. A partir disso, eu desenvolvo um roteiro, ficção. E funciona bastante, assim, sabe? Coisas, essa matéria que teve agora, horrorosa, chocante, no Fantástico, dos maus tratos com as pessoas de idade, isso tudo me deixa, porra, isso me incomoda, isso acaba virando música em algum momento, sabe? Eu isso, critico, mostro até onde o ser humano, bem entre aspas, consegue ir, pode ir. E, enfim, é assim que eu trabalho, as coisas que eu percebo que eu preciso colocar em forma de canção, eu coloco. Não é nada muito racional, não. É tudo muito. É assim, de uma forma espontânea, assim. Não é forjado, não é. Ele é realmente assim, porra, vem um rompante, vem uma. Vem. A canção nasce pronta ou você também depois faz uma lapidação? Eu não tenho um método muito, muito fechado, assim. Eu sei que se eu desenvolvo um tempo para desenvolver uma canção, eu desenvolvo. Isso é batata. Pode ser que eu desenvolva algo que já está em processo, né? Eu tenho música, eu tenho letra sem música. Eu tenho música que falta uma parte que eu acho que ainda não está legal. Eu tenho letra que eu acho que ainda falta uma parte. Coisas que eu chamo de em processo. Mas às vezes eu sento deixa eu ver se eu desenvolvo alguma coisa aqui, acho que já estou em processo, e subitamente nasce uma coisa do zero, e essa coisa do zero nasce e termina rapidamente. Então, as que ainda não estão prontas, estão penduradas já, sei lá, 5, 6 anos, ainda não concluí. Então, eu não tenho esse método, não. É tudo meio maluco, mas eu sei que funciona, e graças a Deus, eu tenho muito prazer nesse processo todo. E não tenho, eu tenho material farto, assim, eu acho que tenho muito material, graças a Deus. Eu posso gravar, se eu tivesse condições de fazer um negócio bacana, poderia hoje gravar facilmente mais uns 3 CDs autorais, estando feliz com isso, sabe? Então, é sempre uma dificuldade para escolher o repertório, né, para o próximo CD, mas já está escolhido já. Legal, nós vamos escutar um pouquinho mais aqui do seu trabalho agora, um pouquinho mais recente, né? Que seria o. Vamos escutar um pouquinho dos ao vivos, pode ser? Algumas músicas do ao Pode, vivo? cara, você manda. O que você quiser mandar, tô feliz da vida. Não, se você tiver uma para sugerir, beleza também. É dos ao vivos? Isso, pode ser? Ah, cara, então coloca aí Preciso Poder, que é uma música que ela beira também. São músicas que brincam nos dois mundos que predominam o que eu faço, assim, porque ela pode ser considerada uma balada, mas de repente deixa de ser também, porque tem um punch, tem uma pegada. E tem uma letra que também acaba sendo emblemática, assim, mostra bem o tipo de coisa que eu costumo fazer com a língua, assim, portuguesa. O brincado, preciso poder, né? Eu preciso poder, eu preciso de necessitar e de precisão, o poder também de poder, são três, sentidos, então a combinação desses sentidos cada vez que eu canto Preciso Poder tem um sentido específico dentro da letra. Então, esse tipo de brincadeira eu acho muito bacana de fazer, A assim. gente percebe também aqui, por exemplo, a ponta de um iceberg, né, que é uma mais antiga, né, mas que a gente você usa a letra escrita e a letra lida, né? Sim, não, e isso é um saco, inclusive, porque as pessoas, algumas, quando vão escrever a ponta de um iceberg, elas acabam, entre aspas, corrigindo, né? Porque eu escrevo a ponta junto, que é a ponta de apontar, né? A ponta de um iceberg de apontar mesmo. E aí a pessoa separa a ponta. De qualquer forma, foi essa brincadeira, né, que você quis fazer. Não, eu brinco bastante com isso o tempo todo. Ao longo do meu trabalho todo tem muito disso, assim, o tempo É, todo. isso é uma coisa que me identifiquei bastante, porque eu também faço isso em minhas composições. Ah, que Tanto legal. que tem uma produção feita recentemente por uma menina do Rio de Janeiro, também chamada Micaela, que eu produzi, junto com o V. Domingos, que é também um grande compositor aqui. E o nome do CD chama-se Stradivarius, né? Ótimo, Só que achei daí a gente ótimo. separa estrada, né, e vários, né? Pô, achei sensacional. É que mais ou menos é uma brincadeira com o violino e com Sim, pô, muito, muito boa ideia. Então essa é muito como esse CD específico foi bem assim, né? Foi bastante brincando com a língua portuguesa e muitas vezes ela cantada e lida tinha uma outra interpretação, né? E tem também, por incrível que pareça, uma música chamada A Ponta do Iceberg, que é a ponta separada mesmo. Beleza. Aí vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com Jay Wacker. Yeah.